eu dedico a você e a todas as mamães do Brasil. Mamãe, toda a minha vida eu devo a você. Nas horas felizes que tive junto com você, também nas horas de dor que você passou para me ver nascer. Mamãe, tudo que sou eu devo a você. Quando eu sorria, você me abraçava. Quando eu chorava, você me acolhia. Quando eu precisava de carinho, eu ganhava. E fosse de noite ou mesmo de dia, mamãe, você é uma flor, é completa de amor, é paz, é meu guia. Dedico a você toda a minha história e só pra você a minha poesia. Fiz aqui do coração essa bela canção pra cantar minha vida, dizer que mamãe é a razão de todo esse meu sucesso nos palcos da vida. Mamãe, toda a minha vida eu devo a você. Nas horas felizes que tive junto com você, também nas horas de dor que você passou para me ver nascer. Mamãe, tudo que sou eu devo a você. Quando eu sorria, você me abraçava. Quando eu chorava, você me acolhia. Quando eu precisava de carinhos, ganhava. Que fosse de noite ou mesmo de dia, mamãe, você é uma flor, é completa de amor, é paz, é meu guia. Dedico a você toda a minha história e só pra você a minha poesia. Fiz aqui do coração essa bela canção pra cantar minha vida, dizer que mamãe é a razão de todo esse meu sucesso nos palcos da vida.